força, baixa a cabeça. Bota uma lotinha, as peças na mesa. Eu te avisei, vai pela sombra antes que o predador vire presa. Vai, filha da puta, baixa a cabeça. Bota uma lotinha, as peças na mesa. Eu te avisei, vai pela sombra antes que o predador vire presa. Já vivemos o pior que essa vida dispõe. Hoje vivemos o melhor dessa vida de fruto. Minhas verdades já foram ilusões, ilusões viraram verdade por minha culpa. E eu lamento lhe informar que nada nessa vida é de graça. E a graça vai passar com o tempo. O tempo passa sem ninguém ver nada. Eles querem me ver fudido, elas querem me ver fudendo. Vai, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala sobre o que nós vive. Viver falando sobre o que nós vive. Só em viver aquilo que nós vive. É o certo pelo certo, fundamento, fundamento, papo reto já me serve. Mesmo de longe ainda tô perto. Só no pesado e dedo leve. Filha da puta, baixa a cabeça. Bota uma lotinha, as peças na mesa. Eu te avisei, vai pela sombra antes que o predador vire presa. Vai, filha da puta, baixa a cabeça. Bota uma lotinha, as peças na mesa. Eu te avisei, vai pela sombra antes que o predador vire presa. Nós estamos daqui, né? Palmeando tudo, e quem tentou subir pisando ficou na história e segurou sua bronca. Cautela na pista, chefe, segura a tua responsa. Aqui quem se mete na vida dos outros acaba encontrando o que não esperava. Papum, só bala, eu dizia que a vida valia de nada. Os cana entrando no morro e eu com duas mini e umas droga na sala. Papum, papum, só bala, mais um hit pra tu que só fala. Meu bonde é o rap, é o funk dentro da favela ou até no show no Maraca. Pique tá tu na cara. Atividade nas palavras, Patu é um iceberg no Saara. Classe A ferida que não sara. Que não sara, que não sara. Ah.